13 bombas nucleares, é o que eu quero. Vou brincar igual biribinha com o capeta no inferno. Querem me botar um terno, mano, eu tô de chinelo. Um vinho chileno lá no Chile tem o valor zero. Legalize bombas nucleares, é o que eu quero. Vou brincar igual biribinha com o capeta no inferno. Querem me botar um terno, mano, eu tô de chinelo. Um vinho chileno lá no Chile tem o valor zero. Mano, sonho com o chão vermelho igual comunismo. Marx não viveu e escreveu num livro que eu vivo. Lá na firma eles me viam tipo um Lula jamaicano. Planos pra botar no cu da empresa e eu fica rico. Mano, neurose, todo dia o mano se sente fudido. Dá o melhor dele, mesmo assim não é reconhecido. Do que vale dar o tempo e a saúde pro patrão. No final do dia não é real. Gato é só mais um nome. Mil grau, ele monta lanche, cheira cocaína. Usa tudo que der na mão dele pra esquecer a vida. Tomou LSD e foi pra outra dimensão. E quando voltou mandou que tava vivo pra sua mina. Mesmo odiando tudo isso eu dou o meu melhor. Mamãe fez um homem que não se envergonha do suor. Eu e B na ida e volta escrevendo versos. Pra um dia canta eles no show 141. Legalize bombas nucleares, é o que eu quero. Vou brincar igual biribinha com o capeta no inferno. Querem me botar um terno, mano, eu tô de chinelo. Um vinho chileno lá no Chile tem o valor zero. Legalize bombas nucleares, é o que eu quero. Vou brincar igual biribinha com o capeta no inferno. Querem me botar um terno, mano, eu tô de chinelo. Um vinho chileno lá no Chile tem o valor zero. Chão vermelho igual comunismo. Marx não viveu e escreveu num livro que eu vivo. Lá na firma eles me viam tipo um Lula jamaicano. Planos pra botar no cu da empresa e eu fica rico. Mano, neurose, todo dia o mano se sente fudido. Dá o melhor dele, mesmo assim não é reconhecido. Do que vale dar o tempo e a saúde pro patrão. No final do dia no RH tu é só mais um nome.